Mm. Comandador, voo 9208, bom dia. 9208, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH no 015. Para o 050, ajuda. Sim, Thank you. 09208, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 2016, reporte estabilizado no local. 9208, confirme a prova que está mantendo? Boa demais. Autorizado Tuna. Autorizado Tuna, gol 9208. Índio 9208, reporta na projetona? Reportará. 9208, Flor de Tuna. Silêncio 9208, reporte estabilizado. Será. Voo 9208. 9208, complete, aproximação, chame a torre, 1 noite, decimal 95. 295, boa noite. Ou melhor, bom dia. Bom dia. Voo 9208, bom dia. Voo 9208, avistado. Autorizado pouso de turma 0, vento 1.40 graus, 049, ajuste de ativo de turma 0 no 5. 10, 3, 15, autorizado, 9208. 9208, salão 02. Libera direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa antes da Juliette. Gol 9208. Júlio, gol 9208. 9208, Juliette, Dalgate 1-1. Juliette 1-1, graças. Salvador, bom dia, Gol 1736 da Eco para Guarulhos. Gol 1173, informação Eco, confere. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da Piscuma 0, primeira curva direita, saída da EL, lida, transição Motiva. Operador 1-0, Taubaté. Transponder 5037, controle Salvador, 120, décima 8. Transado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, com curva direita, saída da EL, lida, Motiva. Operador 1-0, Taubaté. 5037. É o transponder 208, é o controle Gol no 173. O 173, correto cotejamento, reporte pronto para o Chibé. Reportará. Salvador Gol no 73, por estacionamento no 7. Autorizado, reporte pronto táxi, Gol 173. Autorizado, reporte táxi, 173.